paz do Senhor. Meu pai usava cada figura que é impossível esquecer. Há muito tempo atrás, ele olhou para mim, analisou minha vida, meus negócios, meu comportamento e me disse: Hélio, você parece o Chico Carretel. Ele falou: Chico Carretel é aquele que está todo enrolado. Sua vida, seus negócios, seus pensamentos. E era verdade. E ele me disse: você parece Jonas na barriga do peixe, porque ele estava indo exatamente ao contrário da direção que Deus queria. E a vida dele ficou enrolada. Até que ele pediu perdão para Deus e Deus o colocou de volta na direção que ele queria. Fiquei pensando que realmente às vezes a vida pode estar enrolada como Jonas. Como é que está a tua vida? Chico Carretel? Ou desenrolada? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.